Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de março e já a Semana Santa. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Euromax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Euromax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão apresenta hoje pela primeira vez o cantor Éder Brandão. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 46. A dica, 2016 é ano de eleição. Hoje eu vou conversar no programa uma das mais importantes duplas caipira do Brasil da atualidade. Eu vou conversar com um dos integrantes, o Mozart da dupla Mozart e Moacir, daqui a pouquinho conversando comigo. Eu começo trazendo aí Marcinha França e Ronaldo Adriano, Último Adeus. Sempre eu perdi.

Você já me fez sofrer por te adorar. E então eu resolvi não mais ficar, pra não chorar quando eu vi você passar com outro alguém. Percebi que pra você não sou ninguém. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Renata e seus Blue Caps, pra você não sou ninguém. Você programa sua festa, RBM Música leva alegria nos seus artistas. É só ligar 61 99 81 3601, 99 81 3601. Você vai dizer, olha, eu tô fazendo uma festa. Eu falo, qual é o orçamento? Não, eu tenho por volta de tanto. E nós vamos sugerir para você um artista do tamanho do seu orçamento. A diferença de um artista para o outro é só a fama, né? É a oportunidade de estar ou não na mídia. Todos são talentosos. Você ligando 61 99 81 3601, você contrata o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. No próximo bloco eu vou conversar com o Mozart, da dupla Mozart e Mozaí. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo, anunciei no início do programa, promessa dívida. Eu não sei nem como é que eu anuncio esse rapaz, porque ele é compositor, ele é produtor de voz, ele é cantor, é instrumentista, o homem é danado, né? Arranjador, e ele tem uma história na música, e recentemente ele separou uma dupla já conhecida, o parceiro frouxou, parou de cantar, não queria viajar mais, ele formou uma dupla nova e já chegou com o primeiro trabalho, já fazendo um grande sucesso. E eu, sempre que eu anuncio aqui, que vocês escutam sempre as músicas dele no meu programa, eu sempre digo que é uma das principais duplas caipira da atualidade no Brasil. A dupla Mozart e Moacir, eu estou recebendo hoje o meu amigo Mozart, que carinhosamente nós chamamos todos de compadre. E além de tudo, ainda tem mais um pequeno detalhe. Ele nasceu em Coromandel, nas Minas Gerais, uma cidadezinha pititinha, mas enjoada. É a terra do Goiá, a terra do Abel Ferreira, lá só tem fera, né? Tudo bom, Moza? Terra do Cleiton Aguiar também. Cleiton, é uma alegria estar aqui com você novamente. E sempre quando eu falo que eu sou de Coromandel, o povo fala, rapaz, da terra do Goiá e do Cleiton Aguiar, é verdade. Ô, compadre, você vive no meio da música, é muito engraçado, porque você era roceiro mesmo, né? Morava na roça mesmo, fazedor de cerca, e plantando, e colhendo e tal. E de repente você se descobriu fazendo a produção vocal. Como é que foi, como é que você saiu da roça para chegar na música? Cleiton, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, não. Até hoje eu tiro leite ainda, do capim no milho ainda, entendeu? Mas quem descobriu essa minha vocação, esse talento que eu tenho, nem foi eu, foi Pinóquio. Que é outro roceiro, o maestro Pinóquio, o grande maestro Pinóquio. Claro. Que ele fala que é de Monte Carmel, na verdade ele é Dourado Claro. Aliás, mandou um abraço pro pessoal da Integração FM lá de Dourado Claro, que transmite o programa Cleiton Aguiar. E agora o pessoal tá ouvindo a gente lá pela Super 95 FM de Coromandel, 95.5, que tá rodando naquela região toda. No Goiás também, né? Até no Goiás. Então, porque o Pinóquio morou uns tempos em Anápolis. Eu sou de Coromandel, mas mudei para Anápolis em 69. Eu tinha 13 anos de idade, e o Pinóquio foi para lá em 72, 73, para Nápoles. Eu tinha uma dupla que chamava Nilo e Nalo, na época eu conhecia a menina da Badia, as palavras da Badia. Como é que era o nome da dupla? Nilo e Nalo. O Pinóquio era o Nilo? Era o Nilo. O Pinóquio teve, assim, o nome dele mesmo é Juvenil, né, você sabe disso? Juvenil José de Lacerda. Isso, depois ficou com o apelido de Nilo, depois o Matias botou o apelido de Pinóquio. Ele... Será porque ele mentia muito, não? Não, na verdade, diz o Pinóquio que ele tocava sanfona para o Alberto Albano, Alberto Albertino na época, lá em Anápolis, e era muito amigo do Mato Grosso Matias, e o Mato Grosso Matias, precisando de um sanfoneiro, levaram ele lá no hotel, e ele disse que estava com um sapeca no green, só estava o nariz dele de fora, falou, mas está parecendo o Pinóquio. Então ficou, como o Pinóquio ficou com esse apelido, eu também fiquei com... apelido de compadre também lá em São Paulo, ninguém me chama só de compadre, porque eu chegava assim, você é meu compadre, aí, compadre, beleza, então ficou o nome de compadre. Aí como é que foi a sua entrada, o que é que você foi fazer primeiro no mundo da música? É o seguinte, quando o Pinóquio vinha, depois foi para São Paulo, e sempre ele passava as férias lá em casa, em Anápolis, e a gente ia cantar, e eu aprendi as músicas aqui, lá em Anápolis, e ele aprendia em São Paulo, e ele chegava, não, vamos cantar as modas. E eu descobria que aprendi uma música, mas eu pensava assim, não, se o cara tivesse feito assim, tinha ficado melhor, né? Você tinha ideias próprias a respeito dos arranjos. Isso, dos arranjos, do jeito de cantar, de visões, interpretação e tudo. Você escutava botando defeito, né? Aliás, é isso, a gente paga pro compadre pra ele ir pro estúdio com a gente pra botar defeito na gente, né? E põe defeito, rapaz, e a gente descobre defeito que ele não sabia que a gente tinha, mas o que é melhor, ele corrige. Então, e o Pinóquio falou assim... Pô, a música não é assim, compadre. Por que você canta assim? Não, vamos cantar do jeito que ela foi gravada. Não, mas como é que você tá fazendo assim? Fica bom, cara? Falei, não, eu acho que se tivesse feito assim, tinha ficado melhor. Falei, não, canta de novo. Aí eu cantava. Aí eu falei assim, compadre, você é um produtor, cara. Você já nasceu produtor. Fez isso nada, pai. Que eu morar na roça, né, praticamente. Aí eu falei, não, mas sempre fala, um dia eu vou levar você para São Paulo para você trabalhar comigo, você é um produtor. E foi aí que eu conheci o compadre, né? Isso em 1989, o Pinóquio assinou um arranjo para mim, viajou no dia de eu botar a voz e mandou o compadre pro estúdio, e foi aí que eu conheci. Mas vamos botar uma moda na conversa aqui, porque esse disco do compadre tá fazendo muito sucesso por aí, Mozart e Moacir, Casal Sem Juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar a conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu, de nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu, só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão na ausência, o sorriso. O que você precisa, eu eu também preciso, casal sem juízo. Se for pra me dizer o que eu não quero ouvir, melhor que o silêncio fale por nós dois. Já chega outra noite ter que discutir, jogar conversa fora e arrepender depois. Prefiro atitudes, é você ou eu. De nós tem um que vai e o outro ficará. Será muito difícil saber quem perdeu. Só no final de tudo o tempo dirá. Vai bater desespero, vai bater saudade, vai bater a vontade de fazer amor, amor de verdade. Vai bater muita solidão, na ausência o sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Vai bater muita solidão, na ausência o sorriso. O que você precisa, eu também preciso, casal sem juízo. Casal sem juízo, Mozart e Moacir. Bom, e da produção para chegar na gravação da formação da sua primeira dupla? Eu sempre cantava em Anápolis, sempre cantava nas Folias de Reis. Folia de Reis em Pirinópolis, em Corumbá, e a gente cantava catira, cantava recorte catira, cantava moda de viola, e o pessoal, eu comecei a cantar com o Mozart, que o nome dele é Divino, que já tinha feito outra dupla há muito tempo, a gente era muito amigo, era não, nós somos até hoje muito, muito amigos. E o pessoal começou a falar para mim, você está cantando bonito, mas tem que gravar, e nós foi de besta, acreditamos, né, Aí, vocês ficaram quantos anos cantando junto, o Mozart e o Mozart? Só assim, brincando, acho que uns 5 anos, eu acho que mais, talvez mais. Que ele tinha um boteco lá que chamava Bar Encontro dos Artistas, lá na Jaiara, em Anápolis. Então todo dia de tarde vinha uma bebaiada pra lá pra cantar lá, né? Conteava o povo pra eles acharem que vocês cantavam bonito, né? É, eu muito moleque, eu o Mozart sempre cantou sério, né? Aí eu, só pra sacanear, eu começava a cantar no meio da moda, ele xingava tudo. E a gente começou a cantar assim nas Folias de Reis. A minha mãe também gostava muito de música. A gente aprendeu muita música que minha mãe gostava. E em 2002, eu falei, Adivinho, vamos gravar um CD nós dois? Só pra nós. Se prestar, nós manda prestar uns 100. Se fica com 50, fica com 50 e pros parentes, pros amigos e só. Porque a gente, na verdade, eu juro por Deus, a gente não tinha intenção de comercializar esse trabalho, era só passar. Mas vocês deram azar que o povo gostou. É, aí deu azar que o povo gostou e. Deixa eu cortar essa prosa, vamos botar uma música aqui, depois eu vou contar uma história, porque essa aqui tem a participação do Di Paulo e Paulino, né, nesse disco novo do Mozart e Moacir, e você vai ouvir a música e depois eu vou explicar o que significa Di Paulo e Paulino na vida do Mozart, ou o contrário, o que significa o Mozart na vida do Di Paulo e Paulino. Show, Gavião! Bate, bate, ai, ai, sente saudade de alguém, ai, ai. Meu coração tá batendo, ai, ai, de saudade do meu bem. Show, Gavião, sai daqui do meu pedaço. Deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Música. a cantar na mata. Ai, ai, andorinha, faz verão, ai, ai. Tô longe, sinto saudade, ai, ai. Tô perto, sinto paixão. Show do avião, sai daqui do meu pedaço. Deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Aonde, Paulo Paulino? Ajuda nós a espantar esse caminhão, senhor. Deixa conosco, Mozart e Moacir. Vamos chamar o Zé Mulato mais um Cassiano para rapar o metal esse caminhão, senhor. É dourado do Rio Grande, ai, ai. Piabinha da Lagoa, ai, ai. Meu amor briga comigo, ai, ai. Pra me ver chorar à toa, show, gavião. Sai daqui do meu pedaço. Deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Meia-noite já bateu, ai, ai. Canta o galo carijó, ai, ai. Suspira quem tem paixão, ai, ai. E chora quem vive só, show, gavião. Sai daqui do meu pedaço. Deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Show, gavião, sai daqui do meu pedaço. Deixa essa menina ser feliz, sonhando em meus braços. Mozart e Moacir, show gavião. Vamos dar uma paradinha, vamos tomar um golinho de café e eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tô recebendo hoje o meu amigo Moza, cantor, compositor, intérprete, violeiro, produtor, o homem é tudo e mais alguma coisa. E eu mostrei aí no final do primeiro bloco, né, uma música do Di Paulo e Paulino participando da gravação deles, o Show Gavião. E a história do Di Paulo e Paulino é o seguinte: por incrível que pareça, o Di Paulo e Paulino, quando chegaram para fazer um disco com o Pinóquio não gostou do jeito deles cantarem e pediu que o Moza Silva ajeitasse a dupla. Vocês imaginam, quem escuta hoje o Di Paulo e Paulino não consegue imaginar isso. Mas o trabalho que foi feito foi um trabalho longo e árduo até que ele conseguisse colocar o Di Paulo e Paulino como uma das mais perfeitas, uma das mais técnicas duplas do universo sertanejo do Brasil. Então as pessoas escutando isso é que dá um pouquinho para entender o que representa o trabalho do produtor vocal, que é de fundamental importância. Quando a gente escuta esses meninos que estão cantando ruim desse tanto, eles vão para o estúdio e esquecem de levar alguém para fazer esse trabalho, ou melhor, não faz o trabalho anterior de preparação, né, compadre? É, a gente faz, hoje, a gente faz um trabalho de pré-produção também, que é muito importante, porque assim, no estúdio, não dá para você ficar corrigindo muita coisa, não. É bom você preparar tudo antes, para no estúdio você só se dedicar mais à afinação e interpretação só. E é um trabalho longo, né? Por exemplo, com Eliane e Samuel, você ficou um ano fazendo o trabalho de preparação vocal deles, né? É verdade, Eliane e Samuel e vários outros, inclusive de Paulo Paulino, a gente ficou um mês ensaiando duas vezes por dia, sábado, domingo, dia santo, já estava com o playback pronto, até a gente poder ir para o estúdio para gravar. E tanto é, Cleiton, que... até hoje você mantém essa assessoria para eles, todo o trabalho que eles vão fazer, antes você vai lá, passa e repassa, mesmo eles sendo quem são, eles têm esse cuidado de pegar música por música para repassar, para tirar os defeitos, para chegar na tentativa de chegar à perfeição, né? Até hoje, a gente monta repertório junto, eu colho música para eles, eles também colhem, antes de ir para o estúdio a gente faz esse trabalho de pré-produção primeiro. Porque hoje, igual você falou, quem escuta de Paulo Paulino hoje com tanto sucesso que ele já tem, nem imagina que eles passam por isso até hoje, mas passa. Agora, outra dupla que é muito ligada a você também, seu compadre, inclusive, Gino e Geno, né? É uma dupla também que você é de casa, né? O Gino, para mim, ele é mais que um irmão, é um pai, é um filho, é um amigo. E a gente tem uma sintonia muito grande. É, a gente passou por muitas etapas junto. É, eu nunca fui produtor no estúdio, que todo mundo sabe que essa nova fase do Gino, o produtor é o Rick. Mas a gente, nos bastidores, está sempre junto, tanto dando opinião em repertório, opinião de maneira de cantar. E o Gino, além de tudo isso, eu sou fã demais do Gino. Bom, e tem o Gino e Gino fizeram essa participação nessa música, Mozart e Moacir, Chuva Grossa. Vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva grossa não importa. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, oh, a saudade me mata. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, oh, a saudade me mata. Hoje vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva grossa não importa. Ô, dirigente, sonado do Brasil, chega pra cá pra cantar com a gente. Mãos animou assim, junto e misturado, vamos seguir. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Meu baio está preparado, quero ver o meu benzinho. Preciso entregar pra ela o meu mundo de carinho. Hoje vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu no traço dela, chuva grossa não importa. Na garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder vir hoje, eu vou dormir na casa dela. A garupa do meu baio, poderei voltar com ela. Se ela não puder vir hoje, eu vou dormir na casa dela. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Mozart e Moacir, Chuva Grossa, com a participação do Gino e Gino. Mas tem um outro aspecto que eu preciso abordar, que é o compositor Mozart Silva, né? Com músicas gravadas com Eduardo Costa, com muita gente famosa. E esse lado seu de compositor, Mozart? O Marrequinho, que nós perdemos agora recentemente, não tem nem um mês, é um grande compositor, tantos outros também, o Goiá, nem muitos outros, sempre acredita que a composição não é da gente. A gente recebe uma mensagem e tal, e passa para o papel, passa para... coloca a melodia. As músicas que eu tenho feito até hoje, vem junto melodia e letra da música. Qual foi o seu primeiro sucesso como compositor? Primeiro, não lembro qual foi. Eu sei que o Saudade do Pica-Pau mesmo começou com uma brincadeira. Saudade do Pica-Pau, que o Trio Atastral gravou, depois o Teodoro gravou também. Eu estava no estúdio, eu estava num hotel em São Paulo, o Chico Amado. A gente é muito amigo, a gente tinha acabado de fazer Lençol Gelado, que o Rio Negro gravou. E ele falou assim: ô moço, tem quanto tempo você está aqui em São Paulo? Eu falei: está com 35 dias hoje. Que dia você vai para o Goiás? Ele falou: vou amanhã. Ele falou assim: como é que você lida com essa saudade da família, saudade dos amigos e tal? Eu falei: Chico, eu não lido. A saudade é igual o pica-pau, não para não. Aí ele falou assim: isso dá uma moda. Aí nós fizemos um refrão. No outro dia eu fui embora para Goiás e falei assim: ó, você vê o que você faz lá e eu vejo o que eu faço daqui. Passou uma semana, eu liguei para ele, eu estava indo para João Pinheiro, no meio do caminho veio uma frase, veio outra, parei o carro, fiz dois versos. Cheguei em João Pinheiro, liguei para ele, por telefone passei para ele, falei, não, fechou a música. Eu tinha feito um verso, mas eu nem vou te mostrar. Falei, não, eu quero ver, quero ouvir. Aí ele mostrou por telefone também, falou, não, agora fechou a música, esse verso aí eu do meio. Então foi dessa maneira. Então, quer dizer, as músicas que você também compõe, você sabe disso. Eu nunca fiz uma música por encomenda, não consigo fazer. Tem gente que é bom para colocar melodia e letra, outros colocam letra e melodia. Eu, as coisas que eu fiz mais legal foi ver junto. Letra agora melodia. Tem uma música sua que fez muito sucesso com o Eduardo Costa, né? Como é que é o nome da música? É Começar de Novo. Como é que dá uma palhinha dela aí? Solidão a gente aguenta, mas desprezo não. Deixa uma ferida e cicatriz no coração. E você falando isso aí, o Galvão pediu, não, faz uma dessa pra mim gravar no meu CD, o Galvão Rabelo. O seu trabalho mais recente foi do Galvão Rabelo, né? O meu trabalho mais recente foi uma satisfação muito grande, que eu sou muito fã e amigo do pai dele, Maurício Rabelo. Você sabe disso, a gente tem uma história, já produzi dois CDs do Maurício Rabelo. E quando ele me ligou um dia, falando que, moça, meu filho tá cantando, eu queria que você ouvisse, para você me falar se eu mandei ele parar, se eu mandei ele continuar, o que tem que fazer e tal. E eu pensei, deve ser ruim, né? Não deve ser bom não, porque quando é assim, aí eu tinha uma surpresa, quando eu ouvi o CD, ele mandou acho que três músicas para mim, parece, eu... o timbre de voz muito agradável, sabe, muito gostoso o timbre de voz, e afinado pra caramba. Mas ele passou também pelo processo do aprendizado com você, né? Ele teve aqui a semana passada, nós lançamos o programa, o CD dele do programa semana passada, e eu tinha visto ele cantar antes e vi depois, realmente o trabalho funciona. Eu tenho de partir de relógio, porque o trem passou. Tem muita prosa pra gente falar ainda, mas não vai dar tempo. Deixa eu mostrar a última música de hoje aqui, O Choro da Cachoeira, Mozart e Moacir. Peguei a viola e cantei, louvando a natureza. No espelho d'água deixei refletir minha tristeza. No clamor d'água passa saudade falando assim, sofre, chora, coração, sua mágoa não tem fim. Chua-chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. No chua-chua das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. Eu venho jogar nas águas pedaços de amor estreitos, que a ingratidão quebrou aqui dentro do meu peito. Não consigo entender o amor em que consiste, pois quem ama vive alegre, e eu amo e vivo triste. Chua-chua das águas, rolando pela pedreira, eu cachoada das águas, rolando pela pedreira, eu misturei o meu choro no choro da cachoeira. Moço Moacir, o choro da cachoeira. O moço, vai dar tempo só de você deixar o contato, o telefone, porque não agarrou na prosa e o diabo do relógio disparou na frente ali, que o tempo tá feio. Quero te agradecer mais uma vez pela colher de chá, colher não, cadeirão de chá, o pão de queijo também que tá muito gostoso, e o telefone para contato é 62-9225-1613, que é do WhatsApp e tal, tá no YouTube também, tá no Facebook também. E aquele queijo que você deu pro Marciano Tolentino lá na Super 95 FM de Coromandel rendeu, porque ele toca demais suas músicas, tá? Não é verdade? Então, um abraço a todo o pessoal da Super 95 FM lá de Coromandel. É a rádio sem jabá. É isso aí. Lá no máximo é um queijo pro Marciano. É verdade. Gente, ó, eu vou ali sortar ele, meu cachorro é brabo, senão ele não sai. Já já eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica muito importante. Hoje eu recebi na minha casa, o dia que eu gravava esse programa, eu recebi na minha casa a visita de um brasileiro muito importante, Dr. Marlon Reis. Dr. Marlon Reis, ele é juiz de direito de uma comarca no Maranhão, numa cidade chamada João Lisboa. Mesmo sendo do Maranhão, que é a terra de alguns dos políticos mais corruptos que esse Brasil já teve, ele encabeçou, fez parte de um movimento popular que conseguiu coletar mais de 1,5 milhão, fora as que conseguiu na internet, mais de 2 milhões de assinaturas, e conseguiu levar para o Congresso Nacional e aprovar a lei da ficha limpa, que já tirou da política brasileira mais de 1.200 políticos corruptos, ladrões do dinheiro público. Esse ano é 2016, tem eleição para prefeito e para vereador. A lei da ficha limpa vai tirar mais uma turma agora. Muitos desses, daqueles antigos, aqueles ladrõezões conhecidos, aqueles grandão, barrigudo, né? Que a mulher só anda de Mercedes, os filhos só vivem passeando na Europa com o nosso dinheiro, né? Essa turma, muitos desses aí estão fora. Mas tem alguns que a lei da ficha limpa ainda não atingiu. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós, eu, você, todo mundo que tem um título de eleitor, o título de eleitor é uma arma poderosa para matar corrupto. Então, o que é que nós temos que fazer? Principalmente você que mora numa cidade pequena, porque na cidade grande é mais fácil você ser tapeado, que você não conhece todo mundo. Mas numa cidade pequena, onde você conhece a vida de todo mundo, você só é tapeado se quiser. A maior praga que existe no mundo é a tal de vender o voto. Ah, eu vou vender o voto porque política é tudo safado. Aí o eleitor safado, aliás, tem eleitor que é muito mais safado que político, né? E aí o político que compra a eleição não deve satisfação nenhuma para o eleitor. Só que esse ano vai ser diferente. Esse ano não pode ter doação de empresa. E eu quero saber quem é que vai enfiar a mão no bolso, a pessoa física, o cidadão comum, que vai enfiar a mão no bolso para dar dinheiro para político fazer campanha. Eu quero saber quem é que vai fazer. Então eu quero saber, como é que vai fazer para fazer a campanha? Tem que fiscalizar, nós temos que fiscalizar, né? Eu acho que não vai ter dinheiro para comprar o voto. Nós vamos moralizar, não é porque o povo tá melhorando, não é por falta de dinheiro mesmo. Agora, se você que é um cidadão consciente, quer dar a sua colaboração, comece agora, nós estamos em fevereiro, a eleição é em outubro, comece a ver os vereadores. Você lembra em quem você votou para vereador? Se você lembra, procure acompanhar o que ele fez nesses 4 anos. Se você não lembra, pegue todos os vereadores da sua cidade e faça uma análise. Vai lá na Câmara, entra no site da cidade, no site da Câmara, conversa com um, conversa com outro. O prefeito é mais fácil, porque o vereador tem um punhado, o prefeito só tem um. Aí você vai analisar o prefeito. Você lembra o que ele prometeu? Se ele pelo menos tentou, porque não depende só também do político, né? Depende de uma série de fatores. Mas se pelo menos ele tentou, se ele não roubou, já está de bom tamanho.

paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Eliane Samuel, do Ivan Moreno e do Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco, pro Pedro Henrique Silveira. Não sei onde ele mora, mas ele tá chegando a fazer parte do nosso Facebook. Aqui todos que chegam são bem-vindos. Pedro, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, meu amigo, o trem tá feio. Eu sei que você tá pulando feito pipoca na panela quente para equilibrar o orçamento doméstico, mas tá difícil, né? Agora, tem uma providência que você não tomou. Você se lembra, alguns anos atrás, eu não sei precisar, 4, 5, 10 anos atrás, chegou uma lâmpada, essa que você está usando hoje, uma lâmpada fria, fluorescente, com a fama de econômica, e era mesmo em relação àquela lâmpada antiga de filamento, era muito econômica. Só que a tecnologia avançou e hoje essas que eram econômicas são gastadeiras. E você tem a chance de trocá-las pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax Brasil? Porque são até agora as únicas que conseguiram o selo do Inmetro. Isso significa que o que você compra está sendo entregue. Porque tem coisa que vem da China que é produto de boa qualidade, mas tem coisa que vem de lá que só serve para jogar no lixo. Agora, como é que te separa um do outro? É lá no Inmetro. Leva lá, eles abrem a lâmpada, vê se é direitinho, se estão vendendo aquilo, se estão entregando aquilo que estão fazendo propaganda, né? E até agora, pode ser que amanhã outra consiga, mas até hoje, só a Wellmax tem o selo do Inmetro, viu? Você, meu amigo, que é revendedor, você pode ligar 61998136601, porque o vendedor não vai passar, não. Ninguém vai vender para você a lâmpada da Wellmax Brasil. Você ligando 61998136601, que é o telefone do nosso escritório, nós pegamos o seu contato, passamos para a fábrica e a fábrica liga para você. Você vai ser atendido direto da fábrica, sem intermediário, para você estocar com a melhor lâmpada LED do Brasil, a lâmpada da Wellmax, para atender a sua clientela. E você, minha amiga, pode aguardar que dentro de algum tempo, mais alguns dias, vai chegar o site, o e-commerce do Cleiton Aguiar, para você comprar pela internet e receber na sua casa com todo o conforto. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando neste final de semana, sexta, sábado e domingo, Júnia Maria Ferreira, Andressa Batista, Elia Pereira, Daniela da Silva, Dabila Naessa, Aline Oliveira, José Américo, Fábio Gomes, o Luthier Passos, Roseli Fedrizi, Otávio Viola, Luiz Quaresma, Henrique Davi, Nedes Miguel Lemos, Laurice Lima, a jornalista, minha amiga Lícia Marques, aqui de Brasília, Fifi Teófilo, Tony Reis, Sandra Maria Duarte Souza, a charada, minha sobrinha Bruna Guiar, Kézia Rabeschi, o meu xará, só que o nome dele escreve com K, o Cleiton Almeida, Denilson Silva, Laudelina Lopes, Vilma Santos, Gerson Menegá, Carlos Magno Garcia, o meu amigo Severino Alves da Costa, o Bill, pai da dupla Ricardo Eduardo, Kellen Luz, Isabela Diniz Freitas, Núbia Cristina Silva, Cida Siqueira, o comunicador Viu do Brasil, Joilson Olímpio, a minha amiga Paola Borges Gonçalves Nobre, Santos, lá em Santos, São Paulo, Ana Neves, Neia Lúcia, Lucas Cuete, Michel Ocama, Romário Martins,

lembranças para ter felicidade. Sérgio Reis, Retalhos de Saudade, relembrando Goiás. Para minha amiga Kika Silva, de Coromandel. A Kika está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Kika, um abraço para você, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Antigamente, os cartazes nas ruas com rosto de criminosos ofereciam recompensas. Hoje, pedem votos. Antigamente, os cartazes nas ruas com rosto de criminosos ofereciam recompensas. Hoje, pedem votos. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Éder Brandão. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai receber uma menina. Eu acho que essa entrevista vai ser de grande utilidade. Quantas e quantas mulheres e quantos homens enfrentam o problema da obesidade? Essa menina tinha um corpo bonito, teve uma filha, teve outra, descuidou. Quando ela acordou, estava pesando, ela tem 1,65m, estava pesando 115 quilos. Aí ela acordou, né? Acordou, foi com a ajuda do marido, de um profissional, não fez cirurgia, ela emagreceu 40 quilos e ficou com um corpo belíssimo. No programa eu vou mostrar um vídeo, ela fez uma tatuagem no corpo, ela só de biquíni, para que vocês vejam como ela era antes e como ela ficou depois. Uma coisa inacreditável. E eu a trouxe ao programa exatamente para servir de estímulo para você que está com esse mesmo problema e não encontrou ainda vontade de enfrentá-lo, né? Eu vou conversar com a Dira Couto e também vou apresentar um novo talento da geração Brasília, uma menina de 19 anos, compositora, cantora de muito talento, Natália Cavalcante. Você pode me assistir domingo, 10 da noite, na Rede Brasil de televisão, nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local. A mais recente foi Goiânia, o canal aberto 40, você assiste lá em Goiânia. E também quem for assinante da TV Oi, assiste no canal 1. Na Claro TV é o 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Éder Brandão. O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais. O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais. Você pagou pra ver, achou que eu fosse chorar pra sempre. Desacreditou, você não valorizou. Me tirou legal e quantas vezes eu chorei na sua frente. Dei a volta por cima, a sorte me escolheu. Ganhei na loteria, tempo pra academia, andando saspando, tomo um whisky 12 anos, de carro importado, chego e sou mais atado. Que a mulherada fala, esse é o cara. O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais não. O que o dinheiro não faz? O que o dinheiro não faz? Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, eu tô querendo é mais. Rapaz, o que o dinheiro não faz? Você pagou pra ver, achou que eu fosse chorar pra sempre. Desacreditou, você não. tirou legal e quantas vezes eu chorei na sua frente. Dei a volta por cima, a sorte me escolheu. Ganhei na loteria, tempo pra academia, andando saspando, tomo um whisky 12 anos, de carrão importado, chego, sou mais voltado. E a mulherada fala, esse é o cara. O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não faz. Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais. O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não faz. Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais não. O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não faz. Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais. O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não faz. Agora tô bonito, tô sarado e adivinha, não te quero mais não. O que o dinheiro não faz, o que o dinheiro não faz. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Éder Brandão, O Que o Dinheiro Não Faz. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, mas você pode pedir também no meu Twitter, que é @CleitonAguiar, e nos perfis de Orkut já era, né? Nos perfis de Facebook, tá bom? Tem o perfil 1 e tem o perfil 2. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula, que vocês não estão com nada. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Não basta esse cabelinho ridículo de vocês, ainda tem que cantar ruim desse tanto, né? Eu vou chamar dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres, a mais talentosa dupla da nova geração de sertanejos do Brasil, Vitor e Léo, Não Minta Pra Mim. Não se demore, venha depressa, estou morrendo. Flor, se não percebe, então me chama, vou correndo. Eu sou solidão, me dê a mão, serei só seu. Não deixe de ouvir seu coração, que já foi meu. Flor, não minta pra mim, sei que ainda me quer. Apenas que sim, a sua ser minha mulher. Flor, não minta pra mim, sei que ainda me quer. Diga apenas que sim, a sua ser minha mulher. Flor, saiba que a vida guarda um futuro no presente, e que o tempo passa, a gente segue, mas não sente. Vem, não perca mais tempo assim, sem ter alguém. Não minta pra mim, amo você e mais ninguém.